tão cheia por ti. Este mundo não tem nada pra mim. Quero ser santo pra te encontrar. Estou correndo, correndo pra ti. Estou correndo, correndo pra ti. Estou correndo pra te encontrar. Estou correndo pra te abraçar. Suas vozes. Estou correndo, correndo pra ti. Estou correndo. Estou correndo pra te encontrar. Estou correndo pra te abraçar. Estou correndo, correndo pra ti. Estou correndo, correndo pra ti. Estou correndo, yeah, pra te encontrar. Estou correndo pra te abraçar. Aleluia.